pra zaca do Lhoraca. E ver, sei lá, de que talvez visa. Não preciso visa pra poder entrar. No mais, tudo é muito pouco. Sou mais médico que louco. Adoro o sangue, odeio banco, banco, independência e vida. Branca, preta, colorida. Quero mais, é menos e muito melhor. Chega desse nhe, nhe, nhe. Essa coisa nhe, nhe, nhe. Esse papo nhe, nhe, nhe. E essa paz que nunca vem, meu bem. Nhe, nhe, nhe. Oh, oh, oh, oh. Independência e vida. Independência e vida.